Olá, bem-vindos ao podcast do Say It in Português. As línguas estão cheias de expressões coloquiais, idiomáticas, ditados e provérbios que acrescentam nuances à mensagem, mas nem sempre é fácil compreender o seu significado pelo contexto onde se encontram. E por isso gostaríamos de explicar o que querem dizer. A expressão de hoje é torcer o nariz. Existem muitas expressões que estão associadas a coisas que acontecem naturalmente, e esta é uma delas. Como assim? Quando nos chega ao nariz um cheiro desagradável, a nossa resposta instintiva é fazer um esgar com a cara. Quando o fazemos, parece que estamos a torcer o nariz, e daí esta expressão. Eis alguns exemplos de uso. Ele torceu o nariz à comida que lhe ofereciam porque era um prato de carne e ele é vegetariano. Ela torceu o nariz ao convite que eles lhe fizeram porque não queria gastar tanto dinheiro. Ele tem por hábito torcer o nariz a todos os conselhos que lhe dão, porque acha que sabe tudo. Devias ser menos exigente e não torcer tanto o nariz às ofertas de emprego que te estão a fazer. A expressão descreve uma situação em que nos oferecem uma coisa de que não gostamos, ou que simplesmente não queremos, ou nos pedem para fazer ou dizer algo que não queremos, ou com o qual nos sentimos desconfortáveis, como nos seguintes exemplos. Quando lhe pedi para ir comigo às compras, ele torceu o nariz. Convidei-os para o jantar do meu aniversário, mas eles torceram o nariz, dizendo que o restaurante era caro. Esperamos que tenham gostado deste podcast. Para obter uma transcrição do texto e outros materiais, consulte a nossa página sayitinportuguese.pt. Por hoje é tudo, mas para a semana estaremos cá outra vez para mais um podcast dedicado às expressões usadas no português europeu. Até lá!